sentimento de oferecimento é de Ipiranga, novo abastece aí a cashback pra valer, baixe o aplicativo e aproveite. E também faça com Castro Ferrari, muito orgulho, guarde forças, gerações, acesse o site loja.com.br, lembrando, faça fronteiras artesanais, verdadeiras obras de arte. Nós vamos agora conferir novamente como é que está a situação das temperaturas e também, é claro, eu vou trazendo aqui muitas mensagens, muitos recados dos nossos ouvintes. Aqui o ouvinte está viajando, Draga, esse é o Alexandre Borges, KKK, abraço, Zé, vai ser de dois irmãos. Acontece, né? Acontece, é noveleiro, não sou tão noveleiro assim, gosto de novela, já vi muitas. Atualmente eu confesso que o tempo não permite, a correria é grande. E também tem a questão das séries, dos filmes, né? Eu acabei me pegando um pouco mais em fundo. Não vejo muita coisa, mas escolhi uma série envolvendo de vez em quando. Bom dia, Dag, Gustavo, como faço para anunciar a estreia aqui no... Deixa eu ver aqui, Liberato Ramos. Ramos, vou passar para reportagem, tá bom? Um abraço, meu amigo. Aqui também. Bom dia, Drago, gosto em carinho, toda a equipe. Os dias às vezes podem ser ruins, mas até o homem Fernanda de Gala aqui conosco, abraço Fernanda, a família do Filho Drago, um ótimo programa, grande abraço, Marcos, Santo Abaixo de Glória, sempre ligado lá em Gaúcha. Bom dia, Drago, por hoje, porque se a gente tem uma família muito engraçada, a gente tem uma família muito engraçada.